Most beautiful face.

to find. One rich man in ten, with a satisfied mind. Money can buy back your youth when you're old. Friend, when you're lonely, don't you know? Oh, peace to your soul. Now the wealthiest person is a pauper at times, compared to the man with a satisfied mind. Time has run out. My friends and my loved ones are leavers, no doubt. But one thing's for certain, here comes my time. So with a satisfied mind. One thing's for sure, when it comes my time, I'll leave this satisfied mind. O tema chama-se Satisfied Mind, é aqui a estrela, é um clássico, chama várias versões. Vamos deixar com curiosidade nas soldas da Rádio Comercial e Noite Dentro, o primeiro de Jeff Buckley com Gary Lucas e Satisfied Mind, também pelos Walkabouts. Someone say, if I had his money, I could do things my way. Little they know that it's so hard to find one rich man. Once I was waiting for fortune and fame, everything that I dreamed for, to get a start in life's game. Suddenly it happened, I lost it. Dime. But I'm richer by far with a satisfied mind. Thank you.

Canárias soltas na noite dentro da Rádio Comercial foi Technicolor e UFO. E esta é a mesma recordação de Chumbawamba, do tempo de Swinging with Raymond. Love can knock you over. Toca Animar em Almodóvar e Castro Verde 88.1. Se já explorou a Toca do Lobo, então está convidado para um banho de luar. Aos sábados na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo. A próxima visita à Fala da Tribo e o convite de Ana Cristina Ferrão para a noite de sexta para sábado irá começar já sábado nas horas de António Sérgio, cerca da meia-noite e 25. É o projeto Floresta Encantada, tem a assinatura de alunos e alunas da Escola Superior de Artes e Design das Caldas de Rainha. Entre alunas e professores espera-se uma comitiva numerosa com muitos discos e muitas escolhas para animar mais uma noite de fim de semana por aqui na Rádio Comercial. Lembramos, entretanto, com muito gosto, um dos quatro temas registados aqui na cabine. Há pouco tempo, está bem quentinho, saiu do forno. Referimos-nos à participação notável da Naifa na última Fala da Tribo.

worry about you. Once you've gone, girl, you can't come back. I am worried about you. Um cão que sabe ler e escrever. Um homem que ladra e persegue gatos? Confuso? Tim Allen estava habituado a uma vida atribulada, mas nada o preparou para uma vida de cão. A Rádio Comercial apresenta o Rafael. Ganhe convites para toda a família ao longo da emissão ou em radiocomercial.clix.pt. Estreia 1 de junho com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial é a primeira de 3 horas, entre meia-noite e as 3, para a nossa companhia por aqui, a edição de quarta-feira. Há pouco foram os Editors, esqueceu apenas o título do tema que ouviram, Let Your Good Heart Lead You Home. Arthur Lindsay. I do love your lack of all expression, find it not at all distressing. Life was tailor-made for this refreshment, while life is reared like in dust, covered with details and fuss. You are one of those creatures who simply are whatever bravery is required, whatever necessary fraction, but nothing more than it takes to provoke a reaction. Daydream your way around the room, through intersections and aggressions. You are one of those creatures who simply are simply are. We'll be right back. São sons da ponta final da primeira de 13 horas. António Sérgio, nas antenas da Comercial, edição de quarta-feira. Redescobrimos uma amostrinha com quatro temas de Arthur Lindsay espalhados por vários álbuns. O que funciona para nós como último, mas já está desatualizado num Deschel. E também este excerto do outro, O Corpo Sutil, à brasileira mesmo. Arthur Lindsay. His own private man is as big as life. It's all aftermath, burns in stripes so bright. He sees right through walls, right through the writing on them. 2 years old and playing those games. He's not hale, he's not slim yet. Feed him, give him to eat. Child prodigy. His head is barely hard. He is so hard-headed. Hair is hardly parted. He's a man of hearts. You can't be jealous. He just makes you feel bigger. 2 years old and he'll never be the same. He's not trained to put you through your paces. Feed him, give him to eat. Child prodigy. Child prodigy. Charm is yours, a children's child, child of the child, prodigy. Take it all in till you cry. There's always more blue, grazing, grazing, more laziness. Make you cry. Child prodigy. All wizardry and charm is yours. A children's child. Child of a child. Prodigy. Take it all in till you cry. There's always more blue, grazing, grazing, more laziness to make you cry. His own private man. Aos 20 planeia-se uma vida saudável. Aos 30 começam as dores de cabeça com a saúde dos filhos. Aos 40 desejam-se mais 40 com saúde. E enquanto o tempo passa, a vida continua a mudar. E o seu seguro de saúde também.

velhos tempos na carreira dos Manic Street Preachers. O álbum This Is My Truth, Tell Me Yours é o título inaugural de Everlasting para um álbum que, yes, é o álbum que traz o tal single If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next. Se calhar estava-vos a apetecer ouvir, a minha estava. The Manics. If You Tolerate This, .. Dois títulos para o velho álbum This Is My Truth, Tell Me Yours, e os Manic Street Preachers foram recordações. Noite da Rádio Comercial.

Break do recente álbum Amber foi No Kind of Life. Ia já começar, mas não vale a pena. Temos, entretanto, aqui entre as nossas soltas uma recordação que alguns ou muitos não esperariam. Certamente alguém ouviu falar de Icicle Works nos anos 80 e do seu carismático líder Ian McNabb. Recuperamos aqui uma gravação de 94. Deixamos de ter notícias dele desde aí. Que esteja de boa saúde. Ian McNabb, Potency, o álbum para os curiosos, chama-se Head Like Rock. Centro Rádio Comercial, meia-noite 3, com António Sérgio, foi a recordação para velhos tempos de Ian McNabb, antigo líder dos Icicle Works, e Potency para o álbum Head Like Rock.

estamos nas viagens Downtown. Elisa Cauti. Downtown esta semana, a atenção centra-se no duplo álbum Red / Rise para Elisa Cauti. foi Accordion Song, o que ouviram? Este é um tema misto, Billy Boy e The Widow's Wedding.

excertos do álbum compilação Psych Out.

like to salute the ashes of American flags and all the falling leaves, filling up shopping bags. Noite dentro, outro bloco de soltos, neste caso revisitando os Wilco em Yankee Hotel Foxtrot, títulos Ashes of American Flags e o mais habitual War on War, Wilco. Oh, dentro do Rádio Comercial, meia-noite, três, terça a sábado, para além da recordação de dois títulos para o já velhinho, se quiserem, Yankee Hotel Foxtrot do Wilco, novidades de campos, de onde habitualmente apanhamos surpresas, para já, Spoon. Faz o que dispomos neste momento para o Spoon, mas sou muito bem, em breve certamente mais material para rodar por aqui. Soltas da última hora, edição de quarta-feira, António Sérgio nas horas da comercial. Dizíamos notícias de vários campos que nos provocam surpresa. Um caso o Spoon, o outro de Mendoza Line. Out of patience is done, ran because despite your e não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Quem tem um Opel vai ficar rouco com as ofertas do Dia do Cliente Opel. Dia 20 de maio, venha até um reparador Opel e faça um diagnóstico gratuito ao seu automóvel. Receba um desconto de 20% nas peças originais Opel, 25% na próxima mudança de óleo e ainda lhe oferecemos o Cascol Portugal 2006. Não se esqueça, 20 de maio, Dia do Cliente Opel. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. No fighting. Shakira, Shakira. Ela diz que tem umas ancas que não mentem. E quem somos nós para discordar? Shakira, Oral Fixation Nova Edição. Inclui Hips Don't Lie com Wyclef Jean. Oral Fixation, com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial, entramos na meia hora final da tripla hora de António Sérgio por aqui na edição de quarta-feira. Chamamos a atenção porque há mais uma rubrica fixa a cumprir-se. É a colher de blues a cumprir o tratamento hoje à noite, cerca das 2h40 aproximadamente, e com Stevie Ray Vaughan e uma recordação de uma atuação histórica do falecido guitarrista com a sua dupla inseparável, os Double Trouble. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Gosto de vir trabalhar alegre e gosto de dormir embora feliz. O que é certo é que há sons a passar por aqui antes de chegarmos ao tratamento ou à hora do tratamento da colher de blues e, por exemplo, até uma inscrição rápida na agenda dos nomes novos, os nossos Fresh Cuts, chama-se Howie Beck. parecia uma agenda já de páginas preguiçosas, a agenda dos nomes novos voltou a mexer-se hoje com Howie Beck, foi o título Don't Be Afraid. A seguinte é praticamente a recuperação de um velho reporteiro em que sempre insistimos. Será sempre grande entre nós. Richard Thompson, Tempted. Pajamas, a hairbrush, new shoes and a kiss. I said to my reflection, let's get out of this place. Past the church and the steeple, the laundry on the hill, the people and the buildings, memories of it still keep calling and calling. But forget, I know I pocket, a foot without a sock. Your body gets much closer. I fumble for the clock, alarmed by the seduction. How I wish that it would stop. Tempted by the fruit of another. Tempted that the truth is discovered. What's been going on? Not my conscience, it has to be untrue. I said to my reflection, tell me what am I to do? Toca Animar em Anadia e Miolhada 90.8. Caros clientes, pedimos a vossa atenção.

Thank you very much. Stevie Ray Vaughan and Double Trouble. Velho álbum 1980, recuperação aqui, registro ao vivo para a rádio de Austin, Texas, e para nos acompanhar nas viagens, aliás, não nas viagens, mas nos tratamentos da colher de blues. Esta manhã. Hoje a música para sonhar só podia ser esta, a estreia hoje no programa da manhã do hino de apoio à Seleção Nacional, hino da Rádio Comercial. Já se sabe que o pessoal da Comercial não sabe cantar, mas também já se sabe que se esforça. Hoje foi assim. Amanhã. Não fazemos ideia de que raio vai acontecer. Pedro Ribeiro nas manhãs da Comercial. De segunda à sexta, pela fresquinha, a partir das 7. Da madrugada. Se já explorou a Toca do Lobo, então está convidado para um banho de luar. Aos sábados na Rádio Comercial, é tempo para a fala da tribo. Na noite de sexta para sábado, nas horas de António Sérgio, na Rádio Comercial, Ana Cristina Ferrão tem um convite a partir da meia-noite e vinte e cinco, desta vez para um projeto diferente. Poderá ter som dos discos que trouxerem, mas não é banda em estúdio, como sucedeu com Erro, Dead Combo e A Naifa. É um projeto, A Floresta Encantada, da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, com alunas e alunos presentes no projeto e provavelmente alguns dos guias. Esteja atento. Eles são os primeiros a protestar. Queria só dizer que estou há 18 anos nas listas de espera para ser operado ao baço e o meu médico já me disse que depois da operação só tenho 6 meses de vida. Ora, eu preciso que alguém me diga quando é que eu sou operado. Caixilhos e laminados. Marco Horácio e Eduardo Madeira. Sempre de manhã às 8h45 e à tarde às 6h15. Na Rádio Comercial. Caixilhos e laminados é uma oferta Vodafone e Suzuki Swift. São mesmo os sons do adeus da Triple Award, António Sérgio, aqui nas antenas da Comercial. Obrigado pela atenção. Fiquem só mais este bocadinho. É o novo Tool. We'll be right back.